إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نقف اليوم عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الإخلاص والنية الحسنة والعمل الموافق لهذه النية الحسنة والموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم lemos hoje trecho das palavras do profeta عليه الصلاة والسلام trecho das palavras do mensageiro de Allah alayhi salatu wassalam, que nos indica a importância da pureza, da sinceridade na intenção e da correção na ação. Ou seja, você precisa de uma intenção sincera e de uma ação correta. O Nabi alayhi salatu wassalam qal: "Innama ad-dunya li arba'ati nafar. Rajulun آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل فهو بأخبث المنازل والرجل الرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان في الرجلين الأولين النبي عليه الصلاة والسلام قال فهما في الأجر سواء وفي هذين الرجلين قال فهما في الوزر سواء النبي عليه الصلاة والسلام dividiu as pessoas em quatro grupos. O primeiro grupo, o primeiro homem, podemos dizer, é aquele a quem Deus concedeu riquezas e concedeu conhecimento. Ele tem riqueza, tem dinheiro, tem verba, mas tem também conhecimento. Então o que que ele faz com esse dinheiro? Por causa do conhecimento que ele tem, ele teme a Deus nele, ou seja, teme a Deus nessa riqueza. Ele liga os laços de parentesco, lembra do próximo, e ele conhece o direito de Deus nessa dádiva que Deus Altíssimo seja concedeu a ele. Então esse é o melhor dos níveis, é o nível mais alto. Então o primeiro grupo é o homem que tem conhecimento e tem riqueza. O segundo grupo, um homem que tem conhecimento, mas não tem riqueza. Porém ele diz: se eu tivesse dinheiro, iria fazer a mesma ação que fulano faz, que é o do primeiro grupo. Então o Nabi alayhi salatu wassalam diz: eles estão equiparados na recompensa, eles têm recompensa igual, a base da recompensa desses dois é igual. O segundo por causa da boa intenção que ele tem, o primeiro porque ele tem a boa intenção e ele concluiu a ação e fez corretamente. Agora os dois últimos grupos, os piores. O terceiro homem é aquele a quem Deus deu riqueza, mas não deu conhecimento. Então ele se golpeia em suas riquezas, faz mau uso delas. Aí o Nabi SAW diz: لا يتقي فيه ربه, não teme a Deus nessa riqueza. ولا يصل فيه رحمه, e não liga os laços de parentesco com esses bens que ele tem. ولا يعلم لله فيه حقا, não conhece nenhum direito de Deus nessa riqueza que ele concedeu. Aí o Nabi SAW ele diz: فهو بأخبث المنازل, ele é do nível mais baixo, é o pior dos níveis. Aí agora o quarto grupo é o homem que não tem nem conhecimento e nem riqueza. Aí ele inveja quem? O terceiro. Ele diz: se eu tivesse dinheiro, iria fazer igual fulano. Então esses dois, na má ação, estão equiparados. O Nabi SAW disse: فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ, os dois primeiros, na boa recompensa, eles estão iguais. Agora esses dois últimos, na má recompensa, na má retribuição que terão da parte de Allah Azza wa Jal, e no pecado e no erro, estão equiparados. Vejam o segundo e o quarto homem. A intenção, somente a intenção. Então a gente conclui aqui a importância da intenção sincera e também a importância da boa ação concluída corretamente. Se a pessoa não teve a condição de concluir uma boa ação, se ela bem intenciona, terá a boa recompensa da parte de Allah Azza wa Jalla. Agora, se ela tem condições de concluir, ninguém vai dizer: não, a intenção só já basta. Não, a intenção sincera, pura, e depois segue o caminho e tenta concluir. Tem condições? E cada um sabe se tem condições ou não. Aí, na conclusão correta, a pessoa se torna uma pessoa do mais alto nível em ações, com boa intenção e com ação correta, com ação bem feita. Por isso, o Nabi alayhi salatu wassalam também te informou que Allah subhanahu wa ta'ala não observa as vossas faces nem os vossos corpos. Não observa a vossa beleza. A beleza não é a gente que escolheu, ou a feiura não é a gente que escolheu, mas Deus observa o quê? Os vossos corações e as vossas ações, aquilo que você escolhe. A intenção que tem no coração da pessoa, a ação que ela faz com os seus órgãos, é isso que você escolheu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qual a tua intenção? O que você faz? Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala an nawwa'a al-ibadat فجعل منها ما يكون بالبدن وجعل منها ما يكون بالمال ويجعل منها ما يكون بهما معا وجعل منها ما يكون باللسان. E faz parte da misericórdia de Allah Azza wa Jal que diversificou e multiplicou as boas ações. As portas da boa ação são inúmeras, são diversas, múltiplas, incontáveis. Há aquela que a pessoa faz com o corpo, com os órgãos, aquela que a pessoa faz com o dinheiro, aquela que precisa, necessita do dinheiro junto com a ação dos órgãos, aquela que é só com a língua, a recitação do Alcorão, o mencionar do nome de Allah Azza wa Jal, lembrar do nome de Deus, falar a boa palavra. Certo dia, Nabi alayhi salatu wassalam, só para a gente entender a diversificação das boas ações e também entender a boa intenção e a boa ação feita corretamente, Certo dia, o mensageiro de Allah, alaihi salatu wassalam, sentado com os seus companheiros, e ainda no começo do dia, logo na oração da alvorada, ainda não dá tempo de quase ninguém fazer alguma coisa. Ele pergunta: Man asbaha minkum al-yawma sa'ima? Faqala Abu Bakr: Ana. Man tasaddaq al-yawma minkum ala miskin? Faqala Abu Bakr radiyallahu anhu: Ana. Qala: Man 'ada minkum al-yawma maridan? Qala Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu: Ana. O Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntava, Abu Bakr respondia eu. O que ele perguntava? Quem de vocês amanheceu hoje de jejum? Abu Bakr radiyallahu anhu, aquele que é o maior dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, o mais próximo dele, e aquele que até mesmo na morte Deus fez com que ele estivesse do lado dele, enterrados juntos no mesmo lugar em Medina, onde era a casa do profeta alaihi salatu wassalam. Abu Bakr respondia: eu. Quem amanheceu de jejum? Eu. Quem hoje já fez uma doação? Eu. Quem hoje já visitou um doente? Eu. O Nabi sallallahu alaihi wasallam concluiu, disse: Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Wa fi riwaya: Majtama'na fi mri'in fi yawm illa dakhala al-jannah. Essas ações não se reúnem num indivíduo sem que este entre no paraíso. Vejam, a pessoa pode ser que ela é esforçada numa certa ação, mas tenta diversificar nas outras, fazer de cada ação um pouco. Nós vemos a diversificação entre as pessoas, não é todo mundo igual, não é todo mundo que gosta da mesma coisa, com a mesma intensidade. Pode ser que alguém canse em tal ação, vê a misericórdia de Allah Azza wa Jal. Os seres humanos são diferentes em suas capacidades, cada um faz conforme aquilo que ele pode. Ainda Abu Bakr radiyallahu anhu também te ensina a diversificação. O Nabi sallallahu alaihi wasallam explicava certo dia sobre o paraíso. O paraíso tem portas. O Rasul alaihi salatu wassalam cita: Walil jannati thamaniyatu abwab. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم enumerou: o paraíso tem 8 portas. Quem for da família da oração, ou seja, é assíduo na oração, é um orador mesmo, é uma pessoa que reza. Quando é da família, é o quê? Porque está engajado, empenhado naquilo. Quem for da família da oração, irá ser chamado pela porta da oração, Mimbebe Salé. Quem for da família da doação, da sadaqa, irá ser chamado Mimbebe Sadaqa. Quem for da família do jejum, irá ser chamado pela porta do jejum. Quem for da família do jihad, da luta pela causa de Deus, irá ser chamado por esta porta. Onde está a preocupação de Abu Bakr radiyallahu anhu? Ele diz: فَهَلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ ضَرَرٍ إِذَا دُعِيَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِّنْهَا كُلِّهَا. Ele pergunta: ó mensageiro de Deus, qual o problema se uma pessoa é chamada de todas as portas? Há alguém que vai ser chamado por todas as portas? Qual a resposta do profeta alaihi salatu wassalam? Naam, sim, e espero que você seja deles. Naam, wa arju an takuna minhum, wa arju an takuna anta minhum. Sim, e eu espero que você seja deles. Também parte da misericórdia de Allah Azza wa Jal o aceitar do arrependimento. A gente está falando sobre ações, fazer, cumprir, se esforçar, fazer o que pode, juntar, reunir as boas ações para que os nossos arquivos estejam cheios dessas boas ações e obtenhamos a salvação. A gente falou, o paraíso tem portas. Agora, o paraíso Só entra nele quem está com o coração puro, com a ação pura. Por isso a gente lê no Corão sobre o dia em que as pessoas entrarão no paraíso, vai ser dito a essas pessoas: Salamun alaikum tubtum fadkhuluha khalidin. Vai ser dito a elas: a paz esteja convosco. Salamun alaikum tubtum, ou seja, vós vos purifiqueis. Vocês se purificaram. Entrem no paraíso, entrem nele. Agora então, a gente está falando, as boas ações é um canal para a purificação. Outro canal da misericórdia de Allah Azza wa Jalla. E sempre citando a misericórdia dele, subhanahu wa ta'ala, logo de pronto, a primeira misericórdia é ele ter feito você existir, te dado a vida, te concedido a vida e as dádivas dentro da sua vida. E depois disso te mostrou, olha, tem o caminho a um bom destino, a um porto feliz, e tem um caminho a um porto infeliz, a um mau destino, ao inferno. Agora no paraíso você precisa estar puro. Com as boas ações você se purifica. Outra porta da misericórdia de Allah Azza wa Jalla também, você deve se purificar com o arrependimento. As boas ações são aquilo que a gente faz. O arrependimento é aquilo que a gente deixa de fazer. E quando fez, se arrepende por ter feito. E vejam como Allah Azza wa Jal convida para misericórdia, e ainda Nabi alayhi salatu wassalam informa que Deus Altíssimo seja, fica alegre, feliz com o arrependimento do ser humano. O profeta sallam diz: Deus é mais feliz com o arrependimento de um servo dele, quando se arrepende a ele, do que uma pessoa. Aí dá o exemplo de uma pessoa muito feliz. O que, que é esse exemplo? Uma pessoa que está no deserto. E vejam, na época ele aproxima para as pessoas que conhecem o deserto, conhecem o camelo. Mas a gente também dá para entender isso. Uma pessoa que está no deserto e tem a sua montaria, em cima dessa montaria tem o seu alimento e a sua bebida, a vida dele inteira está ali. Ele para descansar debaixo de uma árvore, e quando acorda, percebe que essa montaria sumiu. Então ele se desespera e vê que a vida dele acabou ali. Está no deserto, sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio, sem nenhuma provisão. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diz, ele se desesperou, sentou ali só a esperar a morte. Aí quando ele está a descansar ali, de repente ela volta até ele. De repente esse camelo, com toda a sua vida em cima do camelo, volta até ele. Esse homem de tão feliz, o que, que ele faz? Se dirige a Deus, Altíssimo seja, e diz: Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddati al-farah. De tão feliz que ele está, ele erra. Ele se dirige a Deus e diz: Allahumma, ya Allah, o Senhor é o meu servo e eu sou o teu Senhor. Ele errou de tão alegre que está. Allah Azza wa Jal, a primeira dádiva que a pessoa que se arrepende tem é que Deus Altíssimo seja, está feliz com esse arrependimento, com esse aproximamento da pessoa a Ele. E depois disso, veja as outras dádivas: a multiplicação das boas ações, a conversão das más ações em boas ações. Só a dádiva de Deus ainda te dar a oportunidade de estar vivo ainda para se arrepender. Também essa aí é uma outra que devemos lembrar, e assim por diante. Então, é da misericórdia de Allah Azza wa Jal que Ele olha, observa as nossas ações, as nossas intenções. Devemos bem intencionar, bem fazer. É da misericórdia de Allah Azza wa Jal que Ele diversificou para você as boas ações. Da misericórdia de Allah Azza wa Jal que Ele deixou a porta do arrependimento aberta para aqueles que querem retornar a Ele. E sempre que errarem e retornarem, Ele os aceita. E em outro texto, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam também disse: وَلَا يَمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمِلُّ. O homem perguntou: se a pessoa erra, é escrito contra ele? É escrito, está no arquivo. E se ele se arrepende, Deus aceita o arrependimento dele. Aí ele repetia, e se ele erra de novo? É escrito. E se ele se arrepende, Deus aceita. Até que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cortou e disse para ele, não, espera aí. E Deus só enjoa quando você enjoar. Quando você cortar a relação com ele, ele corta com você. Nunca a pessoa deve cortar o retorno e dizer, não, só tem uma mão. Para finalizar, só uma reflexão. A gente reza, cumprimos as orações. Em todas as nossas orações, qual é o nome de Allah Azza wa Jal que mais a gente lembra? A gente lê em todas as orações. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. É obrigatório para a pessoa que reza, para que sua oração seja válida, ler Surat al-Fatiha. Se você contar na oração 17 vezes, 17 rak'ah por dia, é o mínimo para a pessoa estar cumprindo. Fora aquilo que você faz a mais e faz daquilo que é recomendável e aconselhável. 17 vezes você lê Surat al-Fatiha. Contem comigo o nome de Deus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ou seja, o misericordioso, o clemente, ou o misericordioso, o misericordiador. Você repete em cada vez que lê Surat al-Fatiha, 4 vezes. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Por que só esse nome você repete tanto? Podia Deus Altíssimo seja escolher outro nome? Um que lembra o castigo dele, um que lembra o poder dele, um que lembra a dádiva da criação, Al-Khaliq, por exemplo. Mas Deus selecionou esse nome para que você lembre. Tudo aquilo que for dirigido a você é uma misericórdia para ti. Tudo aquilo que vier de ordem depois de Al-Fatiha no Coran é uma misericórdia para você. Tudo aquilo que você for proibido de fazer é uma misericórdia para você. E todo dia você repete isso. Não vai lembrar da misericórdia de Allah Azza wa Jal? E eu digo uma boa lembrança. Às vezes tem má lembrança. A pessoa lembra e diz, não, Deus é misericordioso. E vai. Não, mas o oposto. Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia de mim, Ele me guiou, eu vou seguir esse caminho. Então, quantas vezes você diz Ar-Rahman Ar-Rahim? 17 vezes 4, 17 mais 17, 34, vezes 2, 30, 68. 68 vezes no mínimo você está com a sua língua a citar Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mas o nosso problema é que às vezes nós não pensamos naquilo que pronunciamos e também não nos influenciamos com a adoração que nós cumprimos. Então devemos nos influenciar e lembrar daquilo que pronunciamos. Ou seja, você pronunciar não com a língua, mas com a língua e com o coração. Isso é algo sobre as boas ações, sobre a misericórdia de Allah Azza wa Jal, sobre a boa intenção e sobre a ação correta. Nas'alullah Azza wa Jal at-tawfiq wa an yaj'alana mimman akhlasa lahu al-amal wa an nakuna min al-maqbulin 'indahu subhanahu wa ta'ala fa innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi an yastajiba du'a'ana wa an yahdiyana sawa'a as-sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.